da força, meu respeito, por ciúme ou por despeito. Falam mal só por falar. Quando se ama com sincera lealdade, não se deve por palavras ou por gestos condenar. O meu passado já deixei muito pra trás. Não importa o que digam de mim, cada um sabe o que faz. Eu vivei e o presente é uma promessa. Eu dou minha palavra de honra, que é só isso que interessa. Não importa o que digam de mim, cada um sabe o que faz. Eu vivo bem e o presente é uma promessa. Eu dou minha palavra de honra, que é só isso que interessa. Que é só isso que interessa.